E no vídeo HB Produções é sucesso estourado também. Tu também. 75 9167 1382 é o telefone do fundo do sucesso. Esqueça, vá procurar seu caminho. E hoje eu tô bem melhor sozinho. Cansei de ver o dia de ser usado. Não lembre do que foi bom no passado. E quando a saudade doer, recorde o tempo que me fez sofrer. Aí que sabe um dia possa dar valor. Sem querer, pensei que tudo iria desabar. Lembrei de quando fiquei sem você. Naquele mundo eu não quero voltar. Mas veja só o que aconteceu. Seu mundo se distanciou do meu. Agora que quase me acostumei, você de repente apareceu, querendo me propor uma nova chance. Querendo reviver nosso romance, mas só eu sei o que passei em vão. Chegou a hora da revanche, então esqueça, vá procurar seu caminho. E hoje eu tô bem melhor sozinho. Cansei de me iludir, de ser usado. Só lembrei do que foi bom no passado. E quando a saudade lhe doer, recorde o tanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou. Em nome de Paredão, Polo, Treme Tudo, Tubias da Rede, Sergipe, é sucesso estourado também, também. Hoje te encontrei sem querer. Pensei que tudo iria desabar. Lembrei de quando fiquei sem você. Naquele mundo eu não quero voltar. Mas veja só o que aconteceu. Seu mundo se distanciou do meu. Agora que quase me acostumei, você de repente apareceu, querendo me propor uma nova chance. Querendo reviver nosso romance. Mas só eu sei o que passei em vão. Chegou a hora da revanche, então esqueça, vá procurar seu caminho. E hoje eu tô bem melhor sozinho. Cansei de me iludir, de ser usado. Só lembre do que foi bom no passado. E quando a saudade lhe doer, recorde o quanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou. E quantas vezes que apertou o coração, vendo suas fotos jogadas no chão. Mas aprendi que o verdadeiro amor é o amor sem sofrimento. Esqueça, vá procura seu caminho. E hoje eu também melhor sozinho. Cansei de me iludir, de ser usado. Só lembre do que foi bom no passado. E quando a saudade lhe doer, recorde o quanto que me fez sofrer. Aí que sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou. Alô, minha galera de São Paulo, meu amigo Jô do Paredão, é sucesso, é estourado também.